eso. Se você quer saber, se quer saber, nem pense mais na gente. Deixa eu entender. É sério que voltou a me ligar? É sério que tá querendo voltar? Deixa eu te dizer, nesse meu mundo novo não cabe você. Se quer voltar, vai ficar querendo, chorando. Yeah, yeah. Positivo.